ver na sua inglória. Mas aquilo que me completa na direta me sufoca. Tanto mal não há resposta a toda essa indagação. Essa noite minha cota é chapar na solidão. Esse peso em minhas costas, tanta escolha perigosa, o mal. Quero conhecer pra passar reta pela porta. Nesse rap uma proposta, te levantas desse chão. Não caminhe em linhas tortas, busque a tua evolução. Será pela informação, a nossa revolução. De palavras ando armado e trago muita munição. Sociedade cão, nas duas leis andei. Mas nas eras deste mundo, ao submundo me encontrei. Quando caí, notei, tucumbei, me levantei. A mágoa guardei no bolso, fui pra rua e caminhei. E na rua me formei, conheci o mal de perto. Ainda não me acostumei com as maldades deste inferno. Senhor, sempre te peço nos meus versos em devoção. Resgata da Babilônia os nossos irmãos que estão perdidos, sem rota, sem destino. No pino, no cachimbo, quem merece esse castigo? Nascer, crescer, destinado a ser bandido. Ser um homem de sucesso, menino prodígio. Se tivesse uma chance, educação, incentivo. Este filme nós já vimos, não mais comove a nação. Estamos tão habituados com a nossa destruição. Irmão matando irmão, pela cor, pelo cifrão. Nossa devastação, glória da televisão. Quem foi o vilão que criou essa porcaria? Armamentos pesados mandados para a periferia. Estão com sangue pisado no quadro de uma família. Pro coração daquela mãe se espatifar na avenida. Essa máquina que gira, gira, não para de girar. Há medo, há tiros, não para de girar. Há fome, há sede, não para de girar. Desde os tempos antigos ela nunca vai parar. Que ela gira, gira, gira, girada pelos boy pra foder a periferia. Essa máquina que gira, gira, gira, girada pelos boy pra foder a periferia. Essa máquina que gira, gira, gira, girada.